Medicardio. Se você precisa de um tratamento, tome logo a decisão que faz bem ao coração. A Medicardio cuida bem da sua vida, tudo que você precisa com mais dedicação. Cardiologia, ginecologia, endocrinologia, ultrassom, tomografia, 16 canais e tem exames laboratoriais. Medicardio, Rua Olavo Bilac, 1660, Centro Sul, esquina com Quintino Bocaiúva. Sua saúde tá na Medicardio.